castiga um pente que também ajuda. Castiga os dedos nos anéis de ouro. Castiga mesmo que a coisa muda. Põe um decote melhorzinho no vestido. Tem fé em Deus que tua feiura não é nada. Gente mais feia encontrou marido. E quanta bonitona ficou encalhada. Feiura não é mais tormento. Depois do advento do batom e da massagem. Uma pomada aqui, um misampli ali. Um pouco de perfume de coragem. Já vi gente mais feia do que tu. Ser elegante da Bangu em quitandinha. Mete a cara, pois concurso de beleza já não tem mais a dureza que outrora tinha. Castiga os dedos nos anéis de ouro. Castiga mesmo que a coisa muda. Põe um decote melhorzinho no vestido. Tem fé em Deus que tua feiura não é nada. Gente mais feia encontrou marido. E quanta bonitona ficou encalhada. Feiura não é mais tormento. Depois do advento do batom e da massagem. Uma pomada aqui, um misampli ali. Um pouco de perfume de coragem. Já vi gente mais feia do que tu. Ser elegante da Bangu em quitandinha. Mete a cara, pois concurso de beleza já não tem mais a dureza que outrora tinha. Não tem mais a dureza que outrora tinha. Mas já não tem mais a dureza.